Forte, vivendo avançado, modelo da Ford do lado, puxando os malotes, eu nem tô preocupado. Eu nem tô preocupado. Respeita, é o bloco 7, meus irmãos tão preparados. Eu já te disse quem que fede, então segue o combinado. Um back bom, drink gelado. Um gole pros soldados que se foram. Liberdade aos que ficaram, advogados não se pagam. Nós tá vivo, assume o fardo. Se tu quer ganhar em dobro, ha. Trabalha dobrado, eu tô presente em cada estado. É o dono que engorda o gado, chapa. Nós faz bem mais do que vale, cê tá ligado, ha. Vai, cê tá ligado. É que o caminho é certo, mas nunca fechei com errado, fala. Mil e um problemas e um pente carregado. O tiro tem que ser certeiro, é subir ou descer. Tem dois caminhos, é a ida ou a volta, a vida ou a morte, tá ligado, irmão? Mas aí, as ruas querem dinheiro, droga, tem muita traição, muitos apertam sua mão. Mas aí, nosso sonho é bem maior, tá ligado? De Ford GT rumo ao topo, vai! Alguém dizer que essa vida é uma festa e ela nunca acaba. Não, então eu vou fuder com essa cidade como se isso tudo fosse nada. Com a fé eu faço a contenção. A rua tá pronta pra te cobrar. Retroceder nesse jogo não é opção. Não vou ser mais um pra desapontar. A noite te traz a jogada e ela vem bem arrumada. Te batom na boca, marca de roupa, cheirosa e bem atirada. Prometi não me envolver. Olha eu aqui de novo. Carro e joias, tudo bem. Aceito tudo isso e as notas de 100. Aceito essa gostosa e as roupas também. No fim só não virou quem não conseguiu ver além. Essa história nunca acaba, chapa. Lembra de nós lá na Lapa. Hoje o ponte é só peça rara. E vacilão só toma dois na cara.